Alô, táxi autorizado, chame na Papa Valengra. Salvador, boa noite, fechando a 6313, passando 225 para o 160. É minha 3-1-3, sua identificação desse mantenha o 040, chegada bom, direto bom. 040, direto bom, na bom, 6313, paciente da X-Way. Mas o logo foi autorizado em ingresso de São 97, reporte Alérico. Aí, chamador, boa noite. Eu vou dar 79, Pantera, dano 0, pronto. 179, autorizado a alinhar e decolar para São 0, vento 970 graus, 08 mais. Sim, decola para 10, o 2179. Ah, 2179, o vento 170 graus, 08 mais. Obrigado. Salvador, libera a velocidade bomb pro Oceanair 6313. Livre. falar autorizada, pista 97, vento 170 graus, 08 mais. Controle Salvador, muito boa noite, é 2179, da Gol. 2179, controle agora 120, décima 8, decolou os 22. 08, boa. Controle Salvador, muito boa noite, chegou 2179. Sou 2179, contrato radar, decolou, ele submantém 360 após 2000 litros. Proa, confirma a posição, proa? Luta. Proa de Leda, muito obrigado, sobe 360, 2179. Salvatango Lima, Zulu Golf, decolado aos 2-2, curva à esquerda, ingresso de perna do vento da pista 97 e reporte para Jeruado. O seu resultado vai dar no site, apontará a base da base, Lima, Zulu Golf. Salvador, da 3815.0, pronto. 3815 datão, autorizado a alinhar e decolar, 1970 graus, sem colar. Autorizado a alinhar e decolar, da 3815. Lima Zulu Golf, autorizado só que é remetida pista 97, o vento 970 graus, 079. Passo para final da 17, autorizado só que é remetida 17, Lima Zulu Golf. Ou não se tiver a sua identificação desse, mantém 050, chegada Mari. 050 na Mari, o RNAV, tá? Correto. Conta pro AU 368, tá presente? Guarde. Conta 313, após pelo, o TR-2366 para o final do RNAV, da 0. Livre procedimento, disse para 2500 pés, ou time transformador no 013. Essa mensagem foi para o 6303 da hoje, eu vou ao Terra Vida 366, 2500 e interceptar o RNAV da 10. Correto. Afirma então, voar no 366, 2500 e intercepta o RNAV. Até a chegada da Mário, justamente, aguarde. Os 26, chamei o controle, frequência 120.8. Boa, obrigado. Controle 120.8, uma ótima noite, tá? 1815. Lima do Golf, toque arremete ao 27, curve à esquerda, ingresso externo do vento da pista 97 e reporte para a gira base. Esquerda, panda, vai andando forte, vai parar agora no base, Lima do Golf. Motor de Salvador, Tocias, 825, 2500, cidade da El. 3825, contato, radar na decolagem, submontanha 340 após 2000, Violeta. Sobre 340 após 2000, Lenda, Tocias 825. Voo no 970, voo direto 368, é a vida 368. 368, voo 3, está visual no setor, e a possibilidade de interceptar por meios próprios do Arnaldo 10? Temos, está livre, chama estabilizado. Coordenada estabilizada, 63, zona 3. O 63, zona 3, vai interceptar aí o final de 5 minutos, ok? Gente, está livre, chame aí, nacional. Tá, gente, vai voar quase na prova, você avisa 372 para interceptar. ...707, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador no 014. 4014, azul, 3707. Lima do Golf, solicita gerar base para a 97. Autorizado, Lima do Golf, tira a base, autorizado, toque a emitida, pista 97. Vento 90, 0 grau, 79. Do 42707 após pelo, vou ser a Vito 366 para o final do RNAV da Nuzé. Descendo utilizada para 2500 pés, o altímetro em Salvador no 014. Autorizado, azul 2707. Ativa após pelo, ser a Vito 366, 2707. Descendo para 2500 pés, o Juxa 2014. Poderia voar o Serra Vitor 367, praticamente na posição pela. Certo, 367 após o 366. Ok, 367, 366, azul 2707. 63, 113, passando Serra Vitor 372, estabilizado, Arnaldo da 10. 63, 113, completa de busca. Salvador em 198, decimal 95. 1954, R63, zona 3. Zona 3, boa noite, Xené 63, 13, estabilizado, RNAV da 10, visual. Xené 63, 13, pouso autorizado, pista 90, vento 180 graus, 089. Autorizado, pouso no 0, roxo, 63, 13. Abatango Lima do Golf, toque arremete aos 31, curva à esquerda, ingresso, perna contra o vento da pista 90 e aguarde para o cruzamento do campo. O Papatango Lima do Golf. Esquerda, perna contra o vento. Boa, Xené 6313, para informação, traço à sua direita, um Charlie 402, mantendo a perna contra o vento da pista 90, mantendo mil pés, não irá interferir. Boa, Xené 6313, Tá ciente, o Oceano é 6303, visual contrato. Tango Lima Azul Golf, curve à direita, 360 foi à direita, reporte nova, perna contra o vento. Zero de 360, vai para a rota sertana, para a curva da Azul Lima Azul Golf. Direito no 5, chame o centro Recife em 251, alterna 28, decimal 35. 25, 251, alterna 28, decimal 35, passeio 8 no 5. Voo 970, desça para 2506, altímetro em Salvador 904. Livre final RNAV da 10, chama estabilizado. Voo da presente direto para o Serra Vida 366. Entendeu, voo ao 366, descendo a 2500 e ajuste ao 0 no passo, é isso? Braço vai voltar estabilizado. Estabilizou, ajuda aí, 2707. 2707, complete a aproximação Renave, China Torre Salvador é 1 noite, decimal 95. 195, uma boa noite. Torre de Salvador, muito boa noite, azul 2707, final de 8 milhas. Azul 2707, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando pista livre azul 2707. Fala Tango Lima Azul Golf, prolongue a perna do vento, aguarde para girar a base. Prolongue a perna do vento, aguardando para girar a base. De uma situação na Azul Golf. Azul 2707, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 10, 94. Livre pouso azul 2707. Boa noite, Oceano 6224, informação entre aí na proa de Mari. 6224, acionei a indicação desse mantém 050, chegada Mari. 050 na Mari 6224. Quatro, vou direto Serra Vida 366. Girar base, final 97, aguarde a utilização para a toca emitida, Lima Azul Golf. Bar, só para o Zé, para o final da manhã, informando que é para o final, tá? Ok, sim. O 970, sua identificação diz que mantém o 060, chegada Mari. 060, chegada Mari. Precisa manter a velocidade reduzida, hein, o 970? Está livre. Passando Lima Zulu Golfo, pouso autorizado, pista 97, vento 950 graus, 08. Autorizado, pouso na base, Lima Zulu Golfo. Sete zero sete, no solo 38, direita 121, décima 1 no solo. Direita 21, bom. Do gol 970, pode aprovar o 369. Obrigado. Estabilizou o voo 970. 970, complete a aproximação em nave, chama a turma 1895. Completa 1895, obrigado. Gol 170, voa. 170 da Gol, reporte Serra Vista 372, baixar gravado. Já avistou já, 170, vai reportar no 372. Sando Lima, Zulu Golfo, no solo 40, pedindo empate. E autorizado, frequência livre direito. Pouso autorizado, pista 90, vento 970 graus, 089. Livre o pouso, gol 1970. Salvador, assina 6224, autoriza a descida 2500 pés, altímetro em Salvador, 1013. Puxa na 224, veio aqui na imagem, estabilizado. Autorizado, 13.6224, com 2500 pés. Golfo, livre acionamento, chamou para o barco. Livraram no 170. Gol no 70, no solo aos 44, 121, décimo 1 no solo. 21 no 1, obrigado. Autorizado, chame na babá para ingresso. Fez 178, essa identificação, centros de desvios, chama quando tiver condições de curvar direito. Está livre, aproveitado, 3178. 0, 50. Passando a Serra Vitor 366, Alcina 6224. 6224, com a disposição terminada, chama a Torre Salvador e ano noite, decimal 95. 6224, Serra Salvador, Alcina 6224, passou 366, estabilizado no 99. 6224, reporte externo, Serra Vitor 372, baixar o trabalho. Amaral 372, baixando gravata 6224. 7, reporte alinhado e pronto, caso tiro no 7. Para 2.500 pés com 1.013. 2.500 e 1.013, vamos chamar estabilizado. O nosso 7. Pouso 6204. Tome na pro de SAP. 6178. Tome quando estiver voando na pro de SAP. 3178. Salvador, bom dia, Azul 4070, passando desse 0 para o 770. Azul 4070, a identificação desse mantém 060, chegada Mari. Azul 060 na Mari, Azul. O 970 está estabilizado no R9. Ou no 970, complete aproximação a R9, chame a torre Salvador em 1-8, desse 995. 1895, obrigado. Salvador, o Gol 1970 está estabilizado no R9. Gol 1970, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, 970. Lima Zulu Golf, mantenha a posição, aguarde para decolar. Celé 6224, no solo 52, direito 121, décima 1 no solo. Direito 121, no solo 6224. 1970, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 079. Livre, pouso, gol 970. Azul 4070, efetuando os desvios à esquerda? Bem pouquinho, tá? Sabe se eu vou ler de informações? Vou editar só se eu quiser, Paulo. Ah, você bugou aqui? Tá livre. Azul 4070. Obrigado por estar, Azul. Tango Lima Zulu Golf, decolagem autorizada 697, 295 graus, 59. Vou direto Serra Vida 366, estou autorizada para 2.500 pés, a última transformadora no 0 no 4. O RNAV dá no 0. Positivo, direto para Serra Vida 366, estou para 2.500 pés, a última transformadora no 0 no 4. Mativo, conforme notando. Tocou e remeteu ao... Decolado aos 5.5, o vai à esquerda. O meu circuito padrão, forte gerando base. Circuito padrão da Falco, temporada gerando base. Agora lá 7-0, só lembro 2-1, ele tomou 1-0. 2-1, gol 0, gol 9, 7-0, gol. Traz na base para a arma, traz uma vergonha. Autorizado, reporte curto final. Passa na curto final, uma vergonha. Né? 4070, positar, para ajustar a navegação para o Serra Vida 366, o time trem salvador 104. Livre final em nave, sido autorizado para 2.500 pés, sempre estabilizado. 2.500, 1014, após o TAPIO 366, azul. Autorizado tocar RMT pistão 7, vento no 50 graus, meia dúzia de nós. Autorizado tocar na nave, na onda próxima, na Uruguai. Lima Zulu Golfo, tocou em meio 3000. Condições de curva esquerda imediata e agilizar o cruzamento do campo. Tráfego passando do no momento. Pode ser. Curva esquerda, agiliza o cruzamento e reporte base. Aponta na agulha. Fiz um 78, compra de aproximação em nave, time a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 3178, continua a aproximação, ajuste no 093, aguarda a autorização de pouso. No 093, aguarda a autorização, tá 3178. Terá condições de completar uma aproximação direta? Afirmo, sem problema algum. Mas o Lugolfo mantendo o vento, aguarde para girar a base. Tráfego agora, uma dos terras. Base, mantendo a barra do vento, agora em direção ao retorno de grana, só 3178, coisa autorizada, pistino 0, vento 1,50 graus, 7 nós. Tráfego à esquerda, no meu pé, me intercepta. Autorizado, pistão a 0, 3178. Autorizado girar a base e reporte na final da 97. Girar a base, reporte na final da 97. Curso final da 97. Eu não. Mas o Golfo completar e interceptar a final da 97, reporte visual contando a final da 10. Ah, tá na hora de 3 mil e meia, visual contando a final. Gente, condições de reduzir para se enquadrar a retaguarda do tráfego? Como for, eu prossigo com o número 12. Retaguarda do tráfego aguardando o número do Golfo. 3178, o tráfego vai pousar sua retaguarda e não vai interferir com a aproximação. Sobre 4070, acompanhante de aproximação, RINAVE, China Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia, Azul. Salvador, bom dia, Azul, 4070, estabilizando a final, Copa Vida. 4070, continua a aproximação, guarde pista livre, nave da TAM tocando a pista no momento. Dentro Azul. Lima Zulu Golfo, 3-0, tocar MT, pistola 7, vento 1-7-0 graus, 8 mais. Lugo, saca, recua, na frase, Lima Zulu Golfo. Tá 3178, solo 05, direita 1211. 3211, tá 3178. 970, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 7 nós. Tráfego à sua direita, subindo para 1.010, na intersegue sua aproximação. Ciente, o azul, livre pouso, 470. Lima Azul, Golfo, sua curva, tocou no MT 06, sua curva agora será à direita, curva à direita, e reporte visual com o azul na sinal da 90. Direito, já está visual com tráfego, Lima Azul, Golfo. Curva sinal da 10, retaguarda do mesmo, e reporte base pela direita, 10, 107. Aproximou retaguarda da aeronave, sinal da 10, e reportará base da 107, para a direita, Lima Azul, Golfo. Com 723, a identificação desse Matan 040. Prossiga na chegada a Bonf e aguarde seu orientado para o sinal do aeronave, no 723. A princípio, prossegue na chegada Bonf até Posição Pelo e após ajuste a navegação para o 366. Bonf até Pelo e após 366. Salvador, boa noite. Está 3, 3, 0, 5, está no ponto 0, dá 1, 0, pronto. 3, 0, 5, alinhar e manter, pistão 0. Alinhar, manter, pistão 0, está 3, 3, 0. Lima, Zulu, Golfo, base, após chance final da 9, 7. Após base, após chance final da 9, 7, Lima, Zulu, Golfo. Azul, 4, 0, 7, 0, 0, 8, direito, 1, 2, 1, 1, 1. Direito, 1, 2, 1, 1, 4, 0, 7, 0. .305 alinhado, decolagem autorizada, pistão 0, vento 180 graus, 9 nós. Auro, alinhado, autorizado, decolagem, entrada 305. Final da 1-7. Já passado, acertado, Lima Azul, Golfo, posicional. Pouso autorizado, pistão 0, vento 1-7. Vento 190 graus, 9 nós. Autorizado, pouso, Lima Azul, Golfo. Livrar direito para estacionar frequência livre. Boa noite. O Lima Azul, Golfo, tem mais algum TGF programado? 7. Salvador, boa noite. 63.0.0, pronto. 63.0.3, galera, e manter, fechando zero. Galera, manter, 63.0.3. 305, 210, 1208, boa. Obrigado, boa noite, Dan. 3305. Controle Salvador, boa noite, Dan. 3305, decolando a 10. na Fuca Jamo, subindo para o 330 sem restrições. Na 3305, boa noite, contato radar, suba para o nível 330, saída Fuca. Perfil da saída sobe sem restrições para o 330 da 3305. Três é alinhada, decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 9 nós. Decolagem no zero, Chanel 63, 13, declarado 13, controle 120, desse cima 8, boa viagem. 208, obrigado, mano. Motor de Salvador, boa noite. Chanel 63, 13, cruzando 1400. Chanel 63, 13, boa noite, contato radar, suba para o nível 360. Após 2000 pés, autorizado direto Leda. 360 ao nível, após 2000 direto Leda, 63 ao nível. Controle o 3305, mantendo a proa 060 para evitar formações. Gente, tá 3305, livre de desvios, confirmei por quantas milhas? 20 milhas. Gente.